Deus que pode tudo resolver. Está na hora de se levantar, comece a glorificar, pois Ele é com você. Não há nada que possa impedir o que Deus tem preparado para ti. Nas horas de angústia vem socorrer, e faz o milagre acontecer, porque a vitória é só para quem crê. Não pare, prossiga, levante e diga sim, a vitória é minha, ninguém vai me deter. A vitória é minha, ninguém vai me impossível, está sempre pelejando por você. Nessa hora Ele enviará um anjo com a bênção pra te entregar, e verás o impossível acontecer. Nas horas de angústia vem te socorrer, e faz um milagre acontecer, porque a vitória é só para quem crê.